Oi, então, como é ser mãe na pandemia? Como é exercer esse papel nesse momento? Tem uma palavra que para mim define muito o que eu senti nesses tempos, né? Dúvida, muita dúvida. O tempo todo para mim é um eterno conflito entre uma coisa e outra. Bom, eu tenho um filho de 12 anos já. E no caso dele, teve também os outros sentimentos de culpa, né? Porque ao mesmo tempo que eu não queria que ele ficasse no celular o tempo todo, não tinha muitas outras atividades para propor para ele, que ele gostasse. Porque ele é um menino super ativo, né? Gostava de jogar futebol, fazer escolinha. E aí, de repente, não podia mais ir, não podia sair para brincar com os amigos, não podia receber os amigos em casa, não podia ficar no celular o dia inteiro, não podia assistir televisão o dia inteiro, não tinha mais a escola para ir. Então, é um pré-adolescente, né? E aí, isso foi muito difícil. Ao mesmo tempo que eu estava vivendo isso, eu estava vivendo um outro momento da maternidade, que era o da gravidez. E aí, esse outro momento me trouxe também um sentimento de tristeza, porque a gente tinha, era uma gravidez planejada, a gente tinha esperado muito, sonhado muito com isso. E aí, a gente queria muito a menina e os amigos, a família, todo mundo torcendo para que essa menina viesse. A gente descobriu numa semana que era uma menina. Na outra semana, aconteceu o decreto do governo, né, do isolamento. Então, a gente não pôde viver isso com os nossos amigos, com a nossa família, né? A gente teve que ficar, se conter com tudo isso, né? Porque a gente queria estar com os amigos e queria compartilhar isso também com a nossa família, com os avós, com as tias, de ver a barriga crescendo, de comprar as coisas. E aí, um outro momento também, que era esse de sair, de comprar as coisas para ela. E no começo, pelo menos, tudo fechou. Então, eu não comprei nada. Um pouco mais, uns 2 meses já. E aí, quando saiu o decreto, a gente não sabia. A gente achava que ia durar 15 dias, depois tudo voltava ao normal. E aí, se estendeu por mais 15, por mais 15. E a gente foi perdendo a noção de, ou foi começando a entender que não ia voltar ao normal tão cedo. Em maio, eu lembro que eu tive uma crise, porque todos os hormônios da gravidez, né? Todo o estresse, tudo aquilo, e me sentindo mal, e com enjoo, tudo isso, aliado a tudo isso, o isolamento, né? Ter que ficar em casa. E aí, eu lembro que eu vi uma notícia de uma mulher grávida que pegou o coronavírus e teve que tirar o bebê antes da hora, e aí o bebê ficou na UTI. E ela ficou isolada do bebê. Então, a bebê teve alta, ou ela teve alta, mas eu não lembro como foi. Mas ela ficou sem poder ver a própria filha, por quase um mês. E aí eu me coloquei muito naquela situação e eu fiquei super deprimida com aquilo, porque eu fiquei imaginando que o momento mais especial da gestação é você ter o seu filho ali nos braços. E quando eu vi aquela notícia, eu pensei que pudesse acontecer comigo. Meu Deus, aquilo me arrasou. E aí eu comecei a ficar com muito medo de ter o bebê prematuramente. E aí eu comecei a ficar com medo porque se o bebê nascesse prematuramente, ela não tinha nada para vestir, absolutamente nada. Não tinha roupa, não tinha fralda, não tinha nada. E aí eu comecei a procurar na internet alguma coisa para comprar, para fazer uma mala de maternidade. Enfim, ela não nasceu prematuramente, nasceu no tempo certo. Bom, o resto da gravidez foi mais ou menos isso, né? Esse medo de pegar e de prejudicar o bebê. E aí eu comecei a evitar também ver notícias para não ficar com isso na cabeça. Bom, e aí ela nasceu e eu pensava que quando ela nascesse, as coisas iam ficar mais tranquilas para mim, que eu ia ficar um pouco mais tranquila. Eu não consegui ficar mais tranquila com o nascimento dela, muito pelo contrário, eu fiquei mais preocupada. E aí, um outro momento que é quando nasce o bebê, as pessoas vêm visitar, a família quer conhecer, e aí foi um momento difícil para a gente. Algumas pessoas vieram visitar e a gente sempre procurando tomar todos os cuidados. Mesmo assim, sempre tem alguém, né, que pega na mão e você fica meio, o que que eu faço agora, né? Eu proíbo, não proíbo. Às vezes eu corria, lavava a mão dela, passava álcool sem a pessoa ver, para também não constranger a pessoa, que às vezes não fez porque quis, mas porque a gente não está acostumado com tudo isso. Enfim, é isso. Para mim, a palavra que resume é dúvida. Dúvida o tempo todo. Será isso? Será aquilo? E se eu pegar? E se acontecer isso? E agora o que que eu faço? Né? Ser mãe já é muito conflituoso, muito confuso, muito difícil. Mas nessa situação tem sido bem pior. Mas também a gente tem curtido isso. Quanto ao apoio emocional, tanto do meu esposo, que a gente conversa muito, principalmente no momento da pandemia, a gente conversou muito. É claro que tem esses picos, né? De ansiedade, de medo, de frustração, de dúvida. Mas também foram momentos de cultivar e aprofundar laços, né? Então, depois de um tempo, isso foi mudando. Mas no começo a gente procurava muitas atividades para fazer juntos, nós três. Então, brincadeiras, a gente lia alguma coisa junto, a gente conversava, fazia um exercício dentro de casa, assistia uma série juntos. Então, tocava, aprendemos uma música. O meu marido é músico, né? Então, ele fez isso, ensinou uma música para o Nicolas, uma para mim. Então, a gente aproveitou também para fazer essas coisas. Então, essas coisas também vão dando uma sustentação emocional, porque na hora da crise você recorre a elas. E eu sempre nosso relacionamento assim tem muito diálogo, né? Muita conversa. Então, tudo que eu sinto, eu falo para ele. Tô com medo, eu choro, tô com dúvida, eu tô preocupada com isso. E aí a gente conversa sobre essas coisas, né? E esse conversar, colocar para fora, ajudou muito a esses picos não se transformarem numa constante. Serem só picos, serem momentos. Me apoiou também, tipo, quando falei, não, eu quero comprar as coisas da neném, nem que seja pela internet. Então, não, vamos comprar então, vamos procurar. Tudo isso, eu sempre tive muito apoio dele. E o Nicolas, que é o meu filho, que já tem 12 anos, acaba repetindo bastante esse comportamento, né? Porque é o exemplo que ele tem em casa. Então, eu sempre falo para as pessoas que o Nicolas se mostrou um verdadeiro lorde, né, durante a gravidez. De elogiar muito: mãe, você está tão linda grávida. Ah, mãe, eu queria que você ficasse grávida para sempre. Estou tão feliz que você está grávida. De dizer coisas boas. E quanto aos afazeres domésticos, todo mundo faz tudo aqui em casa, né? Com exceção do Nicolas, que algumas atividades domésticas ele não dá conta mesmo de fazer, que são mais pesadas ou exigem maiores habilidades, tipo lavar roupa, cozinhar, apesar de que ele ajuda na cozinha, mas é sempre em alguma coisa assim mesmo de ajuda, né? Não faz, não se responsabiliza por isso. Mas todo mundo faz tudo, todo mundo lava a louça, limpa a casa. A minha gravidez também foi bem complicada, no sentido de eu engordei bastante, eu engordei 20 quilos, fiquei muito inchada, inchei muito. Então, tinha dias que eu não conseguia pisar, minhas pernas doíam, meus pés doíam. pressão, minha pressão baixava, então eu tinha que ficar deitada com a perna para cima. Então eles cuidavam bastante dessa parte aqui em casa. Mas eu tenho consciência de que eu sou uma exceção, de que a minha casa é uma exceção, de que na maioria das casas isso não funciona assim. E até isso mexe com a gente, né? Porque você fica pensando, poxa, isso é tão justo e seria tão justo que em todas as casas fosse assim. Eu sou privilegiada e isso coloca às vezes a gente numa situação até de desconforto por essa situação. Mas eu tenho noção de que sou privilegiada. E essa questão aí da ajuda, do compartilhar as tarefas domésticas, né, os afazeres, eles até, mesmo quando o homem ajuda, ou eu nem gosto desse termo ajuda, né, porque aqui em casa ninguém ajuda ninguém, todo mundo faz tudo para terminar e todo mundo poder descansar, deitar, relaxar, assistir um filme. Então, mesmo quando o homem é bem participativo nessa questão, eu tinha um sentimento de culpa muitas vezes. Eu chorei para o meu marido algumas vezes falando, eu me sinto uma mulher impotente, eu sinto que eu não estou cumprindo com a minha obrigação de mulher quando eu não dou conta dos afazeres domésticos e eu tenho que ficar deitada e você está fazendo. E ele sempre me tranquilizou muito em relação a isso, porque ele sempre me dizia, mas você não tem nenhuma obrigação doméstica, eu não sou nenhum neném que você tem que cuidar de mim. Mas mesmo assim, a criação, né, o modo como a gente é criado, interfere, porque eu não deixava de sentir culpa, mesmo ele me falando tudo isso, mesmo ele sendo muito bem resolvido em relação a isso, mesmo assim, era uma situação difícil para mim. Depois que a nenê nasceu, a minha sogra veio aqui, ficou 15 dias aqui em casa, com todos os cuidados. Ela nem chegou a pegar a nenê no colo, isso também foi muito triste, muito difícil. Agora nós já estamos um pouco mais tranquilos, até relaxados em relação a isso, né? Mas no começo a gente estava assim, muito, muito rigoroso com essas questões. Então ela ficou aqui em casa fazendo tudo, cuidando da casa, das coisas, e o Ciro me ajudando com a neném, e o Nicolas também. E aí, depois disso, o Ciro ficou cuidando, né? Minha mãe também veio, passou uns dias aqui. E aí o Ciro se responsabilizou, meu esposo, pelas coisas da casa, junto com o Nicolas. E agora já a gente já está voltando a dividir tudo. De novo, né? Todo dia alguém faz alguma parte do serviço doméstico, né? Alguém lava a louça, alguém faz almoço, alguém arruma a casa, enquanto o outro cuida da Luísa, se for preciso. E as coisas funcionam bem assim. Mas mesmo assim tem essa questão daquilo que é social, né? Que é imposição social do papel da mulher. Então, às vezes, eu ainda me sinto culpada. É quando eu não posso fazer alguma coisa. Mas isso é bem tranquilo aqui em casa, apesar disso. Sobre trabalho, eu mesma não realizei trabalho home office, porque como eu trabalho na educação infantil, as atividades pararam mesmo, não continuaram nem remotamente. Quando elas foram, retomadas remotamente, eu já tinha entrado de licença maternidade. Então, não cheguei a trabalhar com home office. O Ciro ficou à disposição, né? Porque o setor que ele trabalha também parou completamente, mas aí ele estava à disposição e aí sempre que precisavam, ele ia lá, né? Era chamado e ele ia. E sempre que precisava ir era uma preocupação para a gente, né? Porque podia ser que tivesse lá contato com alguém que tivesse contaminado, então todas as vezes que precisava sair de casa, fosse a trabalho ou qualquer outra situação, tinha toda essa preocupação, muitos cuidados, chegar em casa, não toque nada, vai direto pro banheiro, chega, tira a roupa, já coloca para lavar. Em relação às aulas, daí agora como mãe, né? acompanhando a parte das aulas remotas enquanto mãe. Foi uma experiência terrível para a gente. Tava todo mundo aprendendo, né? Os professores e a gente também. Então, a gente teve bastante dificuldade para acompanhar. No começo, a escola que o Nicolas estuda enviava muitas atividades. Tinha dia que ele tinha 5 atividades por dia. Todos os dias tinha aula de 2 disciplinas, mais atividades, mais leituras, muitos textos para ler. Era muito cansativo, era exaustivo, para ele principalmente, porque estudar já é difícil, né, para criança. É uma obrigação, é um trabalho. E aí, em casa, sem aquilo que é interessante na escola para ele, que é a parte social, a convivência com os amigos, em casa com os pais, era bem complicado. Ele estava bem desestimulado, as atividades também não eram atrativas, não buscavam trazer alguma coisa interessante para desviar o foco da pandemia, mas era só um cumprimento de currículo mesmo, né? Eu achei isso um ponto bem negativo. Quando eu fiquei sabendo que as aulas iam voltar remotamente, eu achei uma excelente ideia, mas porque eu tinha pensado que aconteceria de uma outra forma, que aconteceriam encontros com os alunos, professores, não só para estudar os conteúdos do currículo, mas para que eles tivessem momentos de interação, de diálogo, de conversar sobre essas coisas. Mas acabou sendo um estresse a mais ainda na pandemia, né, no isolamento. Era muita cobrança, muitas atividades. Tinha dia que eu liberava ele da aula. Eu falava, não, você não precisa assistir hoje, não precisa fazer atividade hoje, porque eu não queria impor esse peso sobre ele. Então, foi bem difícil essa parte. Com o passar do tempo, acho que as coisas foram se ajustando. Infelizmente, não perdeu esse caráter de ser cumprimento de currículo. Não. Essa era a preocupação central, cumprir o currículo, cumprir dias letivos, cumprir carga horária e não promover interação, diálogo, distração, divertimento para os alunos. E aí, mas se tornou menos pesado, né? Acho que deram uma maneirada, né, na quantidade de atividades, de encontros. Ficou um pouco menos cansativo. Mas foi bem difícil mesmo. Então, os planos para o futuro. Eu acho que essa é a última pergunta, que é como você imagina que será a sua vida, a vida da sua comunidade, da sua cidade. Eu posso responder com a mesma resposta, que é... Hoje é difícil pensar um pouco sobre o futuro, porque a gente fica meio sem perspectiva, né? Quando você começa a fazer planos, você é interrompido pela realidade da pandemia, né? De... Ah, meu Deus, será que já vai ter passado tudo isso, né? Será que a gente vai conseguir voltar àquilo que era, viver do jeito que era? Ao mesmo tempo, a gente não sabe viver desse novo jeito, né? Essas máscaras, esse distanciamento, tudo isso. Então, é difícil fazer planos. Por mais que a gente tenha esperança e tudo isso, eu acho que a gente vai voltando, voltando aos poucos. Porque planejar esse futuro é um pouco complicado. Mas isso não significa que eu não tenha esperança de que tudo volte ao mais completo, normal, né? Bom, e o que a pandemia trouxe de aprendizado? Eu acho que um aprendizado prático foi em relação à higiene, né? Cuidados que a gente já deveria ter com os alimentos, com a nossa mão, com a nossa família... muito antes de tudo isso acontecer, né? Porque por mais que não existisse esse vírus, existem outros. Então, eu acho que esse é um aprendizado bem prático. O outro é de que a gente consegue se adaptar a todas as situações, por mais difíceis que elas sejam. E também em relação a... Desculpa. Em relação a estar com a família, né? O quanto isso é importante, o quanto a gente não consegue, não sabe viver sem afeto, sem toque, sem carinho, sem esse contato com as pessoas que a gente ama. Então, acho que essas são algumas das coisas que eu aprendi na pandemia. É isso.